2 da Antena Web. Para mim, e com a dimensão da dor legitimar o fim. Eu dei, mas foi para mostrar. Não havendo amor de volta, nada impede a fonte de secar. Mas tanto pior, e quem sou eu para te ensinar agora a ver o lado claro de um dia mau. Eu sei, a tua vida foi marcada pela dor de não saber aonde dói. Mas vê-te bem, não houve a luz do dia quem não tenha provado o travo amargo da melancolia. Então rapaz, então por ter raiva, se a culpa não é minha, serão efeitos secundários da poesia. Mas para que gastar o meu tempo a ver se aperto a tua mão? Eu tenho andado a pensar em nós, já que os teus pés não descolam do chão. Ou dizes que eu dou só por gostar, por voltar-te a provar o travo amargo da solidão. Revolução, mas a revolução não vai ser transmitida na televisão. Ela tem que acontecer dentro de cada

coração amar, amar. Deixa o amor fluir, fluir. Deixa o amor fluir, fluir. Deixa o coração amar, amar. Deixa o coração amar, amar. One love.